prazer. Eu sou o Pop da Amazônia. E essa é a nossa turnê X. Assim! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando chega, maninho, é pressão, é pop e o bagulho endoida. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. O nosso patrimônio, Peixão! Tá por aqui, esse é o maninho do Pop! Fala, Peixão! Pega o Peixão, tá aí, tá? Bora, Charles! Alô, Jorginho dos Fanáticos! Peixão direto de Breves, meu irmão! Do Marajó! Os fantasminhas por ali, maninho. Rebola aqui no top, rebola aqui no top, rebola aqui no top, rebola, rebola, rebola, rebola. Alô, Vitor! Rebola aqui no top. Alô, Alas! Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. As novinhas ficam loucas quando a águia talha bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nan, Davidson e Nan, Davidson e Nan, Davidson. Ei, DJ, pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá, tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ que agita. Vai. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Bora, meu amigo Bochecha! Alô, Deise Pop! Toma sua pisa, toma sua pisa. Agora! A gente brigou. Eu mandei ele. Olha o Wallace! Várias e fantasminha aqui no camarote, maninha. Aqui no camarote, ali, ó. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô na pista. Então joga, então joga. Joga o popô na pista. Então joga, então joga. Joga o popô na pista. Então joga, então joga. O águia voou, deixa voar, deixa voar. Vai voando, vai voando, vai voando, vai voando. E vai voando, e vai voando, e vai voando, e vai voando. Acabou de conversar piada, eu pop na parada. Passando, tá com a garra molada, novinha assanhada, diz que não sabe. Alô, Everton de Marituba! GDV, galera da Pissarreira também, meu amigo Chico do Mirim. Tem o DJ Zé, esse Juninho numa boa, diz que é santinha, mas depois perde a linha. Tem o DJ Nandinho que tá tocando novinha. Escuta uma coisa que eu vou te falar. O menino do Agui, ele vai sobrevoar. O Agui, deixa voar, maninho! Jorginho dos Monascos, linda na área com a gente. Alô, Charlie! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Águia da Amazônia. O que me fez sofrer? Pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É um baile da caidosa. E agora? O Flávio do celular tá aqui com a gente, direto de Barcarena, meu irmão. Lá em Barcarena também tem uma galera do Mirim, Galapé Mirim aqui com a gente. Meu amigo Everton, um grande abraço pra você, Everton do Mirim. Valeu, Godão do Galinho, maninho, tá aqui na área com a gente no Pop. Esse é o DJ Lohan. Sentiu a pressão? Tá meio grau. E a galera vai chegando. Edilson Rex aqui também. Alô, Edilson Rex! As pique tem doida, as pique tem doida, as pique tem doida, doida, as pique tem doida. O Christian, a Letícia, Rayana, Cliciele, o Bezerra Pop também tá aqui com a gente no ladinho. Quando vê os cara doido. Bora, David! perdido, coqueiro. Vê os cara doido, as piriquita tem doida quando vê os cara doido. Do estúdio super eletrizante do Acará. Bora, bora, bora, detonando, detonando, detonando, detonando. Pode avisar todo mundo que eu tô no H de fogo. Quem é pop? Vai pro pop. Quem é pop? Vai pro pop. Quem é pop? Vai pro pop. Quem é pop? Vai pro pop. Nossa GDP já presente também, meu parceiro HD, o velho guarda, ele e o Tigão da Guruzu. Grande abraço a Castanelzinho do Pop, o garçomzão, Dali Maninho, Dali das Marcantes, Dali das Atuais, Dali do Funk, toque a tudo! Vanessa, obrigado, viu, Vanessa? Tá aqui com a gente também, valeu pelo carinho. DJ Gerlan! A padrinhação, e quem tá tocando é o Mega Pressão. Não tem, não tem. E agora? A padrinhação, e quem tá tocando é o Mega Pressão. Já tá todo mundo maluco. Já tá todo Orico mundo da série. Alô, Orico! Logo mais confirmado no Caribe, junto com a gente, meu amigo Daniel Cardoso. É a chegando, é a galera invadindo, é a galera curtindo, é você, maestro, não alivia, faz como você fez ontem. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar, o rock tá doido e não tem que parar, o rock tá doido e não tem que parar, o rock tá doido e não tem que parar. Mas é ruim, não me catuca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só é botar elas pra mamar. Mas é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra e agora? Na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, meu amigo Átila Promoter, o velho aguarda aqui com a gente. Alô, Átila Promoter, ele abraço pra você. Velha guarda, né, Marinho? Meu parceiro Serginho também tá aqui com a gente. Ele é sua gata, alô Serginho. Um abraço, só baixar um pouquinho que fica show. Popson, o Águia da Amazônia. O que você vai fazer, maestro? Bora fazer assim agora, Juninho. No funk, vai garoto! Cheiro de perfume bom, tu tá legal, ó. Cheiro de marola boa, tu tá legal, ó. Para malandra jogando, tu tá legal, ó. Os amigos faturando, tu tá legal, ó. Vem, vem! Tentando. Márcio Queco, Jaque Stephanie, Thaís, as leoas da PF aqui na área. Claro que o Denis é o bicho. Pop som. Só pra ver as danadas fazendo isso. Oi, cubo, oi, cubo, oi, cubo, bum, ela arrasta. Ele tá de volta, meu irmão. Quanto tempo que eu não te vejo, hein, Daniel? Aqui no Pop Som. DJ Gerlan também tá aqui no circuito com a gente. Não poderia faltar essa de maneira alguma. Alô, Gerlan! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Minha culpa não foi minha, nem. E aí, macho, né, tranquilo, maninho? A gente abraça com muito carinho. Jogo de Marcelo, Rodrigo, Mitri. E as farmácias Mitri. Galera de Benevides aqui no Pop da Amazônia. A culpa não foi minha, a culpa foi. Júnior Dalinave tá aí no circuito com a gente. Alô, Júnior. Ele é a primeira dama, meu irmão. Obrigado pela vida. Meu amigo Louro do Caixa Som também. Alô, Louro. E fez eu chegar mais tarde. Até a culpa não foi sua. A culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostosinho. E fez eu chegar mais tarde. Não foi minha. Bora, Rodrigo Menezes. E no ladinho, Duduzinho também. Valeu pelo carinho. Meu amigo Motora Josimar. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha. Bota pra fora essa linguinha. Me deixa. Olha o meu parceiro Colhada. Ele e companhia do Neca. Tá por aqui, esse São Velha guarda no Pop da Amazônia, maninho. É bom. Cai de boca no tempo. Muito bom. Nosso amigo Batata também lá na produção do Pop Live. O Neguinho tá aí com a gente. Alô, chefe! Jefferson Pop da Guilherme! Pop! Vai, tá. Bora, Panigã! Tá muito bom! Família Pá, bora, Gerlan! Ela olha pra cara do Didi, vai com rabetão no chão. E a gente vai registrando uma das pessoas que a gente tem um carinho e nem na rádio. Meu grande parceiro, o meu promoter, Renan, tá por aqui. Ele, a primeira dama também. Valeu, maninho. Tamo junto sempre, sempre, sempre. É nóis, papai! É o P.T. E amanhã tem o Pop Live no Caribe! Gente, é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Quero ver, quero ver! Nossa, que absurdo! Nosso parceiro Arlan, de Cândido mesmo, Maranhão, tá aqui com a gente também! Amigo particular, o Zeca da Joia! Da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. Da corra, Beto, com força. Com Davidson! Davidson! Olá, Jer! Com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior do mundo? Meu amigo Max, tá por ali? Smith. Olha o meu compadre na área! Nossa, que absurdo! Que festa bonita foi ontem, maninho, no planeta, hein? Tudo tá corra, Beto, com força, com força. Com tudo tá corra, tá corra, tá corra, tá corra, tá corra, tá corra, tá corra. Hoje é mandelinha de quebrinha. Eu vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Júnior Lalinave, é aqui cê tem moral, maninho. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Olha o nosso patrimônio. Tá por ali também, valeu. Um abraço, maninho. Tá aí, dá uma sarradinha. Edilson Rex. Que hoje eu tô querendo. Bora, Bezerra Pop! Eu tá aqui pela reta agora! Do jeito que ele gosta! O Everton de Marituba também! Galera da Pissarreira, obrigado! Sarradinha, pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Sapé que me mostra esse poder. Alexandre da Marambá! Ai, novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Mostra o que tu gostas de fazer. Bota essa essa bunda pra bater. Jogo de Marcelo Chubi. Tá por aqui, maninho. Valeu, Chubi. Ele e companhia da Mega Light. Alô, Mega. Bate com pressão, bota essa bunda pra. Não faz descer, descer bundão. Carai, carai, carai. Sente esse grave. O Everton do Mirim. Daniel Cardoso também tá aqui no circuito com a gente. Alô, DJ Daniel Cardoso. Nossa galera do comércio aqui no Pop. Pop Song. Sapequinha mostra esse poder. Ai, novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Olha o café na Cairu. De... O café sal de Nária. Bate, bate com pressão. Bora café, maninho. Bunda pra descer, não faz descer, descer bunda. Bota essa bunda pra. Maninho, só pra cumprimentar aqui meu amigo Wallace dos Mandas Vias, ele juntamente com meu parceiro Rigo da CL, ele é a primeira dama, ela também, meu parceiro Wallace da CL, a sua lourinha, galera chegando, alô Vitor! Falando da minha vida, criticando as minhas contas, você não tá me ajudando. Júnior da Inave e a Priscila Lima e a Adriane Nobre. Dale, maestro, é você. Por isso é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Tchau, fui, bye bye. Tchau, pra inveja é tchau. Já fui, já fui. Por isso é que é tchau, pra inveja é tchau. Meu parceiro Everton de Marituba, completando 48 horas ao nosso lado, maninho. É nós, sempre aqui no Pop da Amazônia. No Pop da Amazônia. Pop da Amazônia. O Pop da Amazônia. Assanhadinha. E a São Ceará, providencia Neuza aqui pro meu amigo Vitor, pro Wallace. É a nossa fantasminha chegando! Essas malandras, assanhadinha. E só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, assanhadinha, vai, que só quebral, só quebral. Adriane Nobre, dobra aqui também, maninho. Fica doidinha, vai, então vem sentando aqui. Vai, bora meu parceiro Pateado Malex. Por ali, 3, 2, 1, é o Pop da Amazônia. Assim, baixinho, baixinho, por quê? Everybody's going to the party, have a real good. E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Olha meu parceiro Lolo Cachaçô! Tá por ali, esse é velha guarda, esse é conterrâneo! Valeu, Lolo! Tamo junto, maninho! É nóis! Aí, maestro! E aí, Juninho? Nosso velho aguarda, tá aqui com a gente, o Átila, E ele pediu daqui a pouquinho, na sequência já tá programado aquelas marcantes que você sabe mandar. É muito chopp, é muito gelo. E olha o grito do Águia! Chegando agora, meu comandante Rodrigo! GNP, bora general! Fiquei sem. E amanhã tem Pop Live no Calibre. Pra fazer você dançar todos os ritmos. Bora detonar então, Mejinha. Daquele jeito, garoto. O jeito que a gente faz. É o pop. É pop. Eita, de volta! Chegou, valeu, maninho! Tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou curtir esse som que me faz sonhar. É pop! Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super, olha o Ian! Pop, o Ian do pop! Tá por aqui, maninho! Esse é pop da Amazônia! Tudo começou, foi ele quem lançou o Egg Egg Pop. Pop Song ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo, tudo! Tudo começou, foi ele quem lançou o Egg Egg Pop. Pop Song ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso. Meu amigo Bola, GDK, patrimônio da empresa Pop. Tá aqui no ladinho. Alô, William Despintado, alô, Tânia! Nosso parceiro Elton também, da Irá! Ele é Chavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Chavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Chavalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Murilo, tá do BJM, tá aí também com a gente! Alô, Rodrigo Mitre! Cadê o João, hein, rapaz? GDP aqui na área, meu irmão. Tamo junto, maninho. Quanto tempo, hein, garoto? Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Sons e Pelé para o Brasil. Tá ali pertinho, povo... Nosso grande parceiro Atila Promonte pediu. E a gente detona! O Atila, o velho aguarda. Tá por ali, meu amigo Anderson Melo. Fala, meu parceiro empresário Renan. 48 horas, hein, maninho? Daqui a pouquinho tem a sopa. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Som de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Rapaz, acho que era te ter chegado um pouquinho mais cedo. Que tu ia ver o que era a sequência de marcante com o Gordinho, meu irmão. Ele se sabe detonar. Esse aí é patrimônio já da empresa. Pra botar na marcante dele, eu quero ver. Bora, Gerlão! Desce, gatinha, rebole sem parar. Dançando o som do pop com Betinho. Bora, Renan, maninho! Desce, gatinha, rebole sem parar. Daqui a pouquinho, lá em Carapuru, pra esquentar, a gente chega por lá, maninho. Edilson Rex, esse é moral! Ooh. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Nosso parceiro General Rodrigo, é comigo, da GDP, por isso ele e companhia é de toda o exército GDP. Por isso que o nome dele é marmita. Vem curtir o som. O HD Velha Guarda tá aí com a gente, meu irmão. Alô, Julião da Júlio Sul. Daniel Fox. Entra no marmita. DJ Gerlão. Cadê o Rodrigo? Chega onde ele começa a tocar. Todo mundo se. Rodrigo Rapugito. Todo mundo quer dançar. Alex, vixe, manda aí, vai, Alexandre da Marambaia. É só Velha Guarda aqui no ladinho. Por isso que o nome dele é marmita. E nosso amigo, o Ourinho do Coqueiro. Tá aí com a gente. Meu amigo, o Ouro do Cachaçom. Dona Martinha também. Toca as melhores. Toca sucesso. Toca marcante, meu mestre. O Paulo do Roxy Bar também tá aqui com a gente. E toda a equipe do Roxy. Valeu, Paulo. Seguida na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo Pote Som. DJ Jango ajudando, fazendo você dançar. Detonando só as balas. E aí, coalhada? Tudo beleza, maninho? Ele, o Meca. Aí, a Velha Guarda, né, Maestro Davidson? TX, meu irmão, TX. Tá no coração. Pop Som, Pop Som. Meu amigo Piranha, fala Piranha! Alô, Pesão! Pote, som, só sucessos. Agora você vai dançar. É o pote, som, as melhores balas. DJ Jango vai tocar. Pote, som, só sucessos. Agora você vai dançar. É o pote, som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. É você, Wallace! Os fantasminhas da área GDP também. Tá todo mundo no pop. E o pop é desse jeito. Bora, Maxé. Bora, maninho. Vai não ser. DJ Edilson e Edielson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Rapaz, nosso amigo Velha Guarda, Atila pro Monte. Tá aqui com a gente. Na verdade, ele roda em todas as aparelhagens. Ele curte todas, né? Mas, Atila, fala pro Juninho qual é o som do teu coração. Então, pro. Eu sou Príncipe Negro, sim, senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edilson e Edielson, meu irmão. Gisele! DJ! DJ! E a Stephanie também aqui com a gente, mandando ver, obrigado! Agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Alô, Bochecha! O gerente Paulo e também o motor Abílio e a galera do Roxy Bar aqui com a gente no mundo. Príncipe Negro tá tocando com seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. E aí, maestro! Verso Neyson, a gente vai também registrando a presença do nosso parceiro Peção do Pop! O homem que tem todos os bichos do pop, tá por ali, é amigo nosso, é amigo particular do Apolo, do Davis, do Gordinho, do Velha Guarda, da empresa Pop. Fala, Peção! Considerado da galera, arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar. Maestro Davidson. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepia, mais um! Dinho, vamos nessa, Dinho. E aí, Juninho? Nosso master oficial! Nosso grande amigo João dos Fogos. Ele tá no camarote, na tua direita aí. Ele e a sua primeira dama. E também convidados lá de Santa Catarina. O Capixaba tá aí com ele. O cara que criou fogos profissionais em Belém do Pará. Meu amigo João dos Fogos. Um abraço pra você. Em nome da família Pop. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. E aí, Beto Braga! Tá na área, maninho! É o todo poderoso, é o Rubi! Tirarirarirá, tirarirá, tirarirarirá, tirarirá, tirarirarirá, tirarirá, tirarirarirá. Essa vai pro Alexandre da Marambaia! Ele vai ao mundo! Bochecha, Lodez e Pop, eles dão valor. Galera do Rock Simpar, comanda a galera, é o DJ do mar. Daniel Cardoso, Salaman, o meu amigo Everton do Miri, Christian, Bezerra, do Pop também, os cunhados do Pop aqui na área. Pezão do Pop! Alô, Pezão! Juninho, é como eu sempre digo, maninho. Se o Pop tocar na Holanda ou na Inglaterra, esse vai! Tem todos os passaportes pro Pop! Bora, Pezão! Ele foi até lá no Belenzinho, rapaz, com a gente. Alô, meu parceiro Renan! Ele é o mito das representações! Pai, mexe que tu fede até demais. Mexe, lavadeira vai. Rapaz, eu acho que o Renan não tem mais nenhum chapéu, é só esse demais. Agora. Bora, Renan! Vai! É, quando o moleque é assim, eu vou até de manhã. Meu amigo Pachá, esse é moral, maninho. Tamo junto, hein? O homem do Manex. Olhos, e o nosso amigo Chubi, de junto com a gente. Alô, Chubi! Alô, Chubi. E a amiga Adriana Mix também. Para não pensar em ti. Obrigado pelo carinho. Eu queria que você mandasse meu amigo Wallace Fantasminha e o Vitor. Mande aí, maninho. Verdade, olha quanto tempo, hein, Vitor? Quanto tempo, hein, Wallace? Os Fantasminhas sempre na empresa que eles dão valor. Empresa boa! Obrigado, meus Fantasminhas. O Queco, Jaque, Stephanie, Thaís, as Leões, a JTL, Rigo, a temporal, o fenômeno natural do sucesso. Bora, Rodrigo! Vai dançando! Vai dançando, meu Pop, vai dançando! É o Pop da Amazônia! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem é Rini? TG! Amigo, todo mundo faz parte da panela. Todo mundo faz parte. Essa galera é uma tremenda panelinha. Alô, Biela! Ali no ladinho também. Essa Adriana, me tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. E o quê? Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Aqui a panelinha é do Pop, meu irmão! Você, ei! Meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece em você. Meu parceiro Chubi, esse é moral também, maninho. TF, meu coração é super pop. TF, essa galera enlouquece com S. Diga, espere seu Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. TF, meu coração é super pop. TF. Essa galera enlouquece. Valeu, meu patrimônio! Estava ali, meu patrimônio! Valeu, maninho! Josimar. E aí, Renan? Olha o Marcão também na área! Tá todo mundo juntinho! O Pop é o Pop! O Pop? E o show do Águia me faz sonhar. Não consigo. Eu só cerveja agora, agora eu sou pobre. Levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S. Com o Super Pop. Pop. O Arrasta Fogo. DJ Ellison. E Juninho Pop. Metralhando seu sucesso. Super Pop. O Águia de Fogo. Grita, meu águia! Olha o Max na área, maninho! Esse é moral! Tá por ali pelo camarote. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo. Titeio, titeio, titeio. Vai, meu Pop! Esquenta pro Caribe, maninho. Bora, Marcão, bora, Marcão, maninho. Alô, Pani, que lembra dessa, maninho? Tecno Machine aí, é? Oi, tchau, senhor. Senhor. Senhor. Senhor. Tecno Machine. Vamos lá. registrando a presença daí. Família, com muito carinho. Toda a galera do comércio tá por aqui. Meu grande parceiro, Anderson Cosmo. O Daniel Cardoso tá na área também. Valeu, Maninho. É pop, é pop. Então toma! Bora, Alexandre da Maramba! O Qualhado e o Nica, meu irmão. Só não vale chorar. No celular de Margarina também daí com a gente. Meu amigo Fucinho. Alô, Fucinho, cadê você, garoto? Você sabe que é uma das casas que únicas que vai até de manhã em Belém. E chegando muita gente, viu? Pessoal de Garapé-Mirim, tu conheces o Chico lá de Garapé-Mirim? É que o Chico tá na área, meu. Chegou agora com uma rapaziada quentura aqui, maninho. E também, do nosso ladinho também, Marcelo Bombom, a celebridade tá na área, maninho. Ele, o Ronaldinho também, de segura. Alô, Chume e a TS também! Quando a multidão. Um, dois, três! Treme tudo! Treme tudo, treme. E faz a pedra. Treme tudo, treme. E faz a pedra. Treme tudo, treme. E faz a pedra. Treme tudo, treme. Pega Bruninho do J6 também, tá aqui com a gente. Obrigado, Bruninho! Meu parceiro, Alancito, lá de Garota Pera, e meu brother Charles também, tomando um gelo de leve e curtindo o som em São Valor. Pop Som. Vamos lá. Bora pessoal, maninho. Bora, Renan. Fazer assim agora, Jean. Qual é o papo, Maninho? Maninho, o papo é esse. A gente fala de relacionamentos, Mas tem relacionamentos que a gente não larga. Tem relacionamentos que a gente se livra. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. O Everton Jumarituba tá aí com a gente, toda a galera na pizarreira. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Meu grande parceiro, Jorginho dos Fanáticos, tá lado a lado com o Pop desde ontem. Minha amiga Kelly também, obrigado aqui no Ladinho. Você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Nossa amiga Samara Ferraz também está aqui no pulo. Olha onde eu vim parar. O Olino empresário da Braninha, Edilson Rex e companhia de toda a galera do Coqueiro. Valeu aí, maninho. Coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Lourinho do Coqueiro, David do Coqueiro. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Edilson Rex também. Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Alô, chuchu, chuchu. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou. Rodrigo da CL também. Amor, você me ensinou a ser quem eu sou. Ah, o amigão Lourinho da CL também tá aqui no Pop. Obrigado, Lourinho. Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Game da produção no telão. Me amar é pecado, será que tá tudo acabado? Não me deixei. Aí, Gabriel, bote aí Júnior da Linave também. Júnior aqui, é uma aqui do Maninho. Amor, você me ensinou a ser quem eu sou. Serginho! Serginho. Bora, Maninho! É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentre. Eu tremi da terra! Se concentra na batida, vai. Não para, não. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vem Apolo! Tremendo até o chão. Basiquinho, vai! Gente, vem basiquinha. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra torar. Alexandre da Marambaia. Valeu, Maninho, obrigado, viu? Pelo carinho de sempre, garoto. O WM chama Loma e as gêmeas na canção. Vai para a Lisa com bunda no chão. O Alexandre da Marambaia, a primeira dama. Um abraço, você, Maninho. Bora, Renan, bora, Renan, Maninho. O Apolo vai chegando por aí, vai chegando lá. Para, é o nosso prefeito de Santa Isabel. bunda pra mexer. E aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. E eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. E eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bundão no chão. Vai paralisar com bundão no chão. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Vem de lá, maestro! Aquecimento pra toda mina maluca, tuca, mexe o bumbum. Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca, tuca, mexe o Davidson, mexe o Samara Ferrari, a musa do pop na área. Mexe o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Mexe o bumbum. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Pra mulher que tá solteira, e aí, Lolo? Nova movimentação. Bora, maninho. Vai pacotão. Vai pacotão. Vai pacotão. Pacotão no chão. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Vai pacotão. Rodrigo General. Pacotão no chão. Quando essa... O HD, GDP. Menina venda. Júlio Marcelo Digão. Essa daqui toca. Da Cruz. Menina venda. Um abraço a você, maninho. Super Renan. Peito. GDP. Balançando. Toda a galera. Balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando. Acho que não tem peito grande, acho que não tem peito grande, acho que não tem peito grande. Vem com a bunda balançando, balançando, balançando, balançando, balançando. O Águia da Amazônia. Pop Som. Luz, cores e um verdadeiro show. Bora fazer assim agora, garoto! Bota a galera pra dançar agarradinho, maestro! Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. Pode crer, mano! Agora só falta mulher pra dançar, meu irmão. Eu, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é... Alô, meu patrão, Pio! Você, você, ficou entre você e eu, mas eu te sigo... Rapaz, agora vai, né, Bezerra? Entendeu? E pra te explicar a distância do quase... É tipo ida em volta daqui até... E as nossas jainhas, hoje, aniversário, viu, meu maestro? Você também, Gia Bolo, rainha, Zé Pan, deixa rolar. Deixa descer, é uma minha, outra dele. E o Charles, fala, mano. Soltar de você. Companhia do Jorginho dos Fanáticos. Alô, minha amiga Kelly. Ele não vai deixar descer. Gerlão, agora vai, vai. É uma minha, outra dele. Espulhado do Pop também, o Christian. Em companhia do meu amigo Bezerra Pop. Banda 007. Bom, Jorginho, maninho. Eu te falei. Banda 007. Sexta-feira lá no Pop, lá em Guaraci. O Apolo. Abrilhantou ainda mais. Vai ver. Lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. Meu amigo Bochecha, Pense Pop, sempre com a gente. Pop Som. Ray on the river, I never cross. Everton. In the ocean, the feeling is lost. Olha o Everton do Mirim. Nossa, galera do Mirim aqui na área. Galera do comércio também, valeu, hein. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like alô, Robin, gol dos bons. Aqui pela retaguarda. É o Pop Som. And now I'm just fooling myself. E agora? nosso velho aguarda. Atila pro amor. Aquele louco amor. Cadê o som, Atila? Pop som. Se vê tirar do coração. É impossível. Meu amigo Neca. Eu te amo. Vem em companhia do Palhada. Te amei demais. Obrigado, maninho. Enlouqueci. O Neca mandou mensagem meio dia. Te perdi. Vamos lá, maninho. Tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Chico do Mirim! Não vai acabar bem. Tá aqui comigo. Obrigado, meu parceiro Chico. Está chegando por lá, hein? Prepara tudo. Já tinha uma amiga e já agora eu vou ligar pra ela. Dá a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Pra poder ficar contigo, baby, alô. Oi, tudo bem contigo? Tudo bem, né? Café, Cairu. Me traí. Um abraço, viu, maninho? Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. Que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. E a galera do Rock se vai. Mas sou de... Aqui com a gente, eu me frente a frente. Uma ingrata. Manda 007. Rodrigo GDP. Ela só quer encontrar um coração partido. E também Digão, o HD sofrido. Para Daniel Cardoso. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Olha o Gil, o Super Renan também tá aí com a gente. Alô, Super Renan. Sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Se quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Bora, chube! Prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavar. Olha o pezão já dando seus totes. Amor, de dançarino. Se faltar amor. Bora, pezão! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu. Ah, te lá pro amor. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura. A gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Bora, Rodrigo Menezes! Meu amigo Duduzinho! Obrigado pelo carinho, viu? Motora Josimba! Toda essa galera aqui com a gente! Pop toca só as menores, maninho. Vamos lá, se estou na rua, na fila do banco, eu falo de nós três. Até na praia, pop, com os eu falo de nós três. Até nadando com os golfinhos, eu falo de nós três. É amor de o águia da Amazônia. Se estou no voo com os passageiros, eu falo de nós três. Até no Uber com o motorista, eu falo de nós três. E esse terceiro que eu tanto falo pra o mundo saber. É o amor. Seu quê? Somos três em um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Minha esposa Letícia tá morando ali. Banda M, sing. Toca aqui do Pop. Pop da Amazônia. Somos três em um, você, o amor e eu. Um trio perfeito. Não sei como explicar. A NASA vai estudar e o mistério vai te explicar. De fazer assim. nossa amiga Maiara do Pop. Tá aqui na área, alô Maiara! O DJ Netinho, só no Caquinha. Alô, Águia da Amazônia. O DJ Tiaguinho e o DJ Ia. Ela e o seu esposo vieram conhecer de pertinho o nosso Águia da Amazônia. Eu, Aguinho, fico. Bora, Maiara! Super dinâmico, eu, Aguinho, fico. Super dinâmico, eu, Aguinho, fico. Super dinâmico. Caquiado, caquiado, caquiado, vai. E o que é arma nenhuma? A menina tá dançando. Bora, Daniel Fox! Vai, GG, GG, GG. Aqui no ladinho, mandando ver. De fazer o caqueado aqui no Arrasta Povo Pop. É o Águia da Amazônia, tá tocando aqui. E os DJs tocando, soca, agitando pra gente dançar. David, Sujean, Apolo, já disse Josimar. Fazendo um show, tocando aqui no Pop Som Tudão. O Arrasta Povo da Amazônia, arrastando multidões. Multidões, multidões. Arrasta povo da Amazônia, arrastando multidões. Multidões, multidões. Arrasta povo da Amazônia, arrastando multidões. Banda Elite Pará, é DJ Bolinho, boca de cantor. E aí, macho? Daqui a pouquinho, lá do Caribe, o meu Marcelo Coalhado e o Neca confirmando o Pop Live! Ele chegou, Pop Som, Pop Som. O Águia da Amazônia. Bora, meu Pop! Arrasta Povo Pop Som, pra fazer você dançar todos os ritmos.